baby. Ai, ai, ai. Agora danadinha, empina a bundinha, remexe gostoso e vem e vai. Eu puxo teu cabelo, a onda é maneira. Vou te pegar de jeito e quebrar a cartucheira. Vem que eu tô toda molhadinha, puxo meu cabelo e ai, ai, ai. Quebra a cartucheira e rebola, oh, oh. Quebra, quebra a cartucheira e rebola, meu amor. Quebra a cartucheira e rebola, oh, oh. Quebra, quebra a cartucheira e rebola, meu amor. Companhia do Técnico. Meu cabelo e ai, ai, ai. Agora danadinha, empina a bundinha, remexe gostoso e vem e vai. Eu puxo teu cabelo, a onda é maneira. Vou te pegar de jeito e quebrar a cartucheira. Quebra.